Dentro do crânio tem a munição que necessito pra destruir quem eu preciso. Apenas 10% eu utilizo. Mira perfeita, não desperdiço a chance. Dentro do meu alcance, sem tempo pra tentar revanche. Extremamente perigoso pro inimigo. Exercito a mente, fundamento tudo que digo. Meu discurso agressivo tem destino certo. Bater de frente com tudo de ruim que tiver por perto. Se eu acerto é sempre pra derrubar. Quem quiser me parar vai ter que representar. Pode tentar que eu sou mais um guerreiro. Afrodescendente, um típico brasileiro. Desfavorecido de posição, não de intelecto. Não me conhece, eu forneço o meu prospecto. Mais um adepto que se junta na banca. Peça do lado norte que soma na Guerra Santa. É perigosa, e a cada informação a energia se renova. E o que me incomoda é saber que a maioria esquece o conhecimento, não faz essa correria. Bem que poderia, mas ocupa seu tempo, envolvido em tudo que atrapalha o pensamento. Que é bom só pro momento, depois deixa sequela. O trauma que sugere, a família nunca supera. Espera uma intervenção divina. Minha sina é sempre mandar rima positiva, exaustivamente pra que dê resultado. Porque infelizmente tem mais gente do outro lado. Acomodado sem se preocupar, dando mau exemplo, querendo se destacar. Do lado de cá, suja a corrente do bem, guiados pela força suprema, amém. Com a minha vida, já são mais de 10 anos de luta e correria. E o que me tranquiliza e quase ninguém entende é saber que eu tenho o mesmo tempo pela frente. Quem sente a mesma coisa, adere à aliança. Mostra que tem força e mantém a esperança. Não cansa, porque não quer ser manipulado. Nossa revolta é um plano bem formulado. A falta de utilização do próprio raciocínio é o primeiro passo no chamado autoextermínio. Quem não faz o mínimo não vai sobreviver. Hoje em dia tem que pensar pra não morrer. Depende de você, só de ninguém mais. Pode ser que não dê tempo de voltar atrás. Procure a sua paz, olhe pelos seus. Vem pro lado certo e siga a lei de Deus.